Recebe, ó Senhor, o nosso canto de adoração que vem de lá do fundo do nosso ser. E seja tão somente para honrar-te e bendizer-te, pois queremos ver de perto teu poder.